Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de vingar. Sem separar e se entender. Vinga pra me realizar. Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de vingar. Sem separar e se entender. Vinga pra me realizar. Vivendo assim eu vou.